confiança de viver feliz com muito amor. Dê a ela sua mão, entregue o seu coração com todo carinho e calor. No sorriso de um menino eu vejo nosso destino caminhando para o paraíso. Enquanto existe criança, o mundo terá segurança e o mal será vencido por um sorriso. Numa criança sorrindo, vejo o mundo evoluindo com amor, afeto e esperança. Quero ver mais tarde ou cedo o mundo virar um brinquedo e ser dirigido por crianças. Eu cresci, isso é verdade, no tamanho e na idade, mas meu coração crescer não quis. Cantando com a garotada, a vida pra mim é piada, me sinto mais jovem e feliz. Depois da noite vem o dia, tristeza é par da alegria, o espinho valoriza a flor. Mentira perde pra verdade, a dor valoriza a felicidade, criança é sinônimo de amor. Numa criança sorrindo, vejo o mundo evoluindo com amor, afeto e esperança. Quero ver mais tarde ou cedo o mundo virar um brinquedo e ser dirigido por crianças. Sorrindo, vejo o mundo evoluindo com amor, afeto e esperança. Quero ver mais tarde ou cedo o mundo virar um brinquedo e ser dirigido por crianças.